Toda terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma onda chegará e destruirá cadeias e libertará a terra, desfazendo seduções, o engano das nações. Toda a terra tremerá quando a taça derramar e a onda provocar. Vem com tua onda, enche a terra, traz o avivamento aos cinco continentes. Vem com tua onda, vem da eternidade, correntes de poder sobre toda a humanidade. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma onda chegará e destruirá cadeias e libertará a terra, fazendo seduções, o engano das nações. Toda a terra tremerá quando a taça derramar e a onda provocar. Vem com tua onda, enche a terra, traz o avivamento continentes. Vem com tua onda, vem da eternidade, correntes de poder sobre toda a humanidade. Vem com tua onda, enche a terra, traz o avivamento aos cinco pontos. Sim, Senhor, vem com a tua onda. Vem, meu Senhor, com as tuas águas, com as tuas águas, com a tua vida.